daqui, vou pegar um táxi, vou pra Bahia. Preciso ir embora daqui, vou pegar um táxi, vou pra Bahia. Vou sair de casa bem cedinho, de calça ali bem à vontade, e vou dizer pro motorista, por gentileza, Salvador, Bahia. O moço, eu sei, vai se espantar, pois ninguém fez isso antes. Guardei dinheiro pra essa viagem, e por gentileza, Salvador, Bahia. Bahia. E por gentileza, Salvador, Bahia. Gerais, pra rever uma antiga amada. Hoje, hoje, hoje, verei a vitória do Espírito Santo. Mas meu destino é Salvador, Bahia. Quero fugir dessa agitação. Quero a paz que aqui não tenho. Eu preciso ir pra ser feliz. Bem cedinho, de calça ali bem à vontade, e vou dizer pro motorista, por gentileza, Salvador, Bahia. O moço, eu sei, vai se espantar, pois ninguém fez isso antes. Guardei dinheiro pra essa viagem, e por gentileza,